a ser fácil mentiu. Quem disse que a ser fácil mentiu? Quem disse que a ser fácil mentiu? Quem disse que a ser fácil mentiu? Quem disse que a ser fácil mentiu? Quem disse que a ser fácil mentiu? Quem disse que a ser fácil mentiu? Quem disse que a ser fácil mentiu? Eu fiz do topo minha morada, quando eu nem tinha lugar pra morar. Meus sonhos projetaram os alicerces dos meus passos. Eu apostei minha vida, sem medo de me endividar. Perdão, meu mano William, cê se foi, sem nem te dar um abraço. Cansaço é o karma da mente, às vezes ela trava. Eu deixei tudo que eu mais amava por aquilo que eu mais amava. Alguns dizem que eu tô sumido, antes não procurava o teu sorriso amarelo. Cagueto quanto se importava, adoro peixe sim, mas ninguém me ensinou a pescar. Pronto, jogaram a rede, monopolizaram o mar. Conheço as armadilhas das sereias, mas eu acho que hoje eu penso com a cabeça de cima, não com a de baixo. Ei, hey. Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Em busca da casa do meu sonho, do carro do meu sonho, da mina do meu sonho. Transformar-se em realidade, eu dei vida tudo que eu componho, alma em tudo que eu componho. Pesadelos viram sonho, acredite, eles são verdade. De um trevo de quatro folhas, peguei ele e fiz um corte pra mostrar que nem amuleto, e sim eu que faço minha sorte. Querer o melhor da vida em vida, não é ser egoísta. Deus age nos detalhes, minhas linhas são calculistas. Transforma água em vinho, nunca mais vou te esquecer. Saber conduzir o poder, né? Transformar água em vinagre. Se eu morrer, meu som vai me ressuscitar, tipo Lázaro removendo a pedra. Esse rap é um milagre, pra eu e o rei vão pra mesma caixa. É o fim do jogo, amigo. Um grão de areia de fama pra uma praia de inimigos. Quem faz do rancor abrigo, morre na adversidade. Rappers almejaram o trono, eu almejo imortalidade. Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Eu deixei lá no passado tudo que não tem futuro. Nos que não vem do céu cega, meu brilho te guiou no escuro. Juro que farei das nuvens mais alto meu novo lá. Eu vou trazer verdade que inundem o teu olhar. Mãe, perdão por deixar nossa casa aos 18 anos pra correr atrás de um sonho até aquele momento incerto. Hoje eu vejo os carmarins, pares, NMDs e afins de pessoas que enche o copo dentro de um mundo deserto. Já que ele perdeu o encanto, se afoga no próprio poço. Ou escala o topo mais alto com a corda no teu pescoço. João e Maria, o meio dia, o almoço, vê se na trás. Eu joguei música no caminho pra lembrar, voltar pra casa. Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir? Quem disse que ia ser fácil mentir?